Salvador, bom dia. O azul 4007, informação Rio de Janeiro 360 para Rio de Janeiro 4. Firmando Lima? Pode ser o 380, por favor. Tente aguardar de corpo.